por causa dessa chuva que não para de molhar aquele mesmo chão de a gente deito olhando o teu corpo.